dando na cara do perigo. Por menorzinha, atira pra acertar. MPB, música pra fumar bala. Mete bala nos polícia. É a música popular. Dançando na cara do perigo. Por menorzinha, atira pra acertar. MPB, música pra fumar bala. Mete bala nos polícia. É a música popular. Todo dia pode ser de perto um balão. Escuto o proibidão antes de comer. Quarta-feira já é certo de nós ver o Mengão. Nós contata o babão, qual vai ser? Passarelas e vitrines. Fofoqueiro morre ao crime. As boca não tem listerine. Água de coco e um petisco. Beira do mato do isso. Segue a gestão que sai vivo. Tá vendo o Rodos que tá vindo. Gosta muito de um gringo. Rouba parece garimpo. Preto é cabelo com grampo. Marca é de fita estalando. E pelos pintados de blondo. Ela tem cara de brendo. Duvido que ela renda. Nós trata que nem boneca. Depois nós some sem pena. E não tem de um bomba sem pino. Desce pra sul, vem de pino. Playboy que usa com primo. Tá que se está com pro 5. Paulo amo mais 25. Eu mesmo. Dançando na cara do perigo. Por menorzinha, atira pra acertar. MPB, mete bala nos polícia. É a música popular. Dançando na cara do perigo. Por menorzinha, atira pra acertar.